Eu entendo que tudo isso tem que acontecer para o melhor, mas eu sou contra. Eu estou revoltado com esses maus elementos policiais que usam a safada para prejudicar o cidadão brasileiro. I'm going to go to the hospital.